Amigos de misa, de pensar nela. E de uma moça tão bela, o amor não poder possuir. As horas continuam passando, a vida é sempre a mesma. Vida pior que de uma lesma, quem não vive por aí sonhando. Em encontrar a cara metade, toda hora se apaixonando e sempre se decepcionando, até de viver perder a vontade. As estrelas estão escondidas no firmamento e eu me escondendo da vida. Em desalento nessa vida sofrida, esperando o fim de uma noite perdida.